Campeonato Estadual. É na Jornada Interativa. Macaé Friburguense. Adiantamento agora na direção do Wallace, ele traz pela ponta direita, rolou no meio para o André Gomes, que vem auxiliando o ataque, abriu a jogada na direção de Pipico, dominou, tem espaço, bateu, Zé Vitor, voltou, Josinho, marcou! Bate, o Zé Vitor travou o chute do Pipico e o Josiel estava lá como bom centroavante para conferir. Macaé 1, Friburguense 0. Faça você também parte da Jornada Interativa. Anuncie com a gente. Vem com o Pipico empurrado pela torcida, são 3 contra 2. Virou na direção do André Gomes, dominou no peito, levantou o Josiel, desviou. Fluminense, Josiel de novo, camisa 9 balança, balança o Moacirzão, lindo, lindo, lindo, aos 44 minutos o Macaé encaixou um belo contra-ataque, eram 3 contra 2, o André Gomes rolou na boa, e aí o camisa 9 mostrou porque é artilheiro, Josiel, ele é cruel, Macaé 2, Friburguense 0. Bola na rede! É gol! E Diego Guerra na cobrança significa bola na área do Macaé, autorizado, caminhou Diego, levantou na direção do Lucas, ele subiu mais do que ele, o Gerinho cortou, cai com Jorge Luiz o rebote, novamente com o Diego Guerra, adiantou na direção do Lucas, Diego adiantou pro Jorge Luiz na grande área, dominou, cruzou, Sérgio Gomes, marcou! Sai do chão, galera tricolor, Sérgio Gomes, camisa 2, Sérgio Gomes balança, balança o Moacirzão, lindo, lindo, lindo, aos 8 minutos da segunda etapa, Sérgio Gomes apareceu como um atacante na grande área e completou o cruzamento para o fundo das redes, agora tá lá, no placar interativo, Macaé 2, Friburguense 1. Jornada Interativa. Porque o Macaé chegou com perigo, Pipico na grande área, encarou a marcação de Diego Guerra, balançou, girou, levantou, Josiel, marcou! Estrela do artilheiro, Josiel, ele